Rocha Paredão, alô Rick Paredão, explode essa que é sucesso. Eu disse vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinho esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Acaba, quando teu porre passa, quanta ressaca de saudade implorar por mim. Só não esquece que eu te avisei que iria ser assim. Pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada num colchão, fazendo dom, dom, dom, dom. Saca de saudade e implorar por mim. Só não esquece.